Márcio. Zero, vento no 1, 0 graus com 1, 2 nós, altímetro no 0 no 1. Gente, Liverpool no 1 no 0, trem embaixo de Chaco. 1, 2, 8, 8. Afirmo, Lima Hotel Juliette, chame Centro Recife, 1260 e alterne 1288. Boa tarde. Vai botar o motor para? Confirme o rumba 31. Tente o rumba 31. Chame quando para no posicionamento. Trip 5474, boa tarde, voe direto ETAP, desça para o nível 050. Trip 5447, chame Centro Recife, 12685 e alterne 13365. 12853365. Solo 38, livre direita, solo 121, decimal 9. 219, vai direito. Salvador, ou Jamel, 1 no patrono, livrou na boa escuta. Jamel 41, nós vamos seguir Alfa e Portões do Juliette. Yes. Decola da 1-0, vento no 3-0 graus, com no 1 nosso. Decola do 3-2-1. Salvador Departure, good afternoon, Papa Romeo, Mike Gillett, Mike, Albert Departure. Mike Gillett, Mike, with the contact contact level 430, fly direct to Alepha. Onde fly direct to Alepha, climb to 430, Mike Gillett, Mike. Siga! Gente, após como totalmente pronto para o pushback. É 1 no 4-1, autorizado. pousada ingresso na Juliette, portal 01. Juliette, Ocean 6141. Solo TAM 3805, autorização para Guarulhos. 3805, Guarulhos, confirme rota. A rota seria via Apesulo 10, Bride, Apesulo 16, Belo Horizonte, após Trive, após Pontos, 3805 da TAM. A gente está agora distante, temos aqui uma rota diferente, vamos confirmar com o centro, deixar um para quatro, ok? Ok. Decolador 41, controle 19, sinal 35, um gol. Sinal 35, boa, até 3216. Controle, boa, até 3216. Tá 3216, boa tarde, contato radar, se levar para o nível 370, voo direto Cogbo. 370, direto Cogbo. 3205, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, 3205. Salvador Guarulhos, 320, nível autorizado, via Apesulo 16, pós Bravo Hotel Zulu, DCT Trilha, pós conforme rota. Negócio da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, pós Leda Bridge. 11935, controle, 5432, o transponder. Então, ao nível 320. Apesulo 10 até Bride, após Apesulo 16 até Belo Horizonte. Após Prive, saída com curva direita da El Bride, 1935 ao controle, 5432 no transponder, tá 3805. 3805, transponder 5437, em Bride, interceptará o Apesulo 16, seguirá conforme rota, saída da El, Leda após Leda Bride. Israel, Leda, Bride, em Bride, intercepta a Apesulo 16 e após rota. 3805 e o transporte 5437. Ativo, reporte para o estacionamento. Reportarei. Mike Gillette, Mike, call Recife 1260, Stanable 1288. Confirm the backup present, please, sir. 1260, Stanable 1288. 1260, 1288, have a nice day, Mike Gillette, Mike, thank you. Trip 5474, voo direto Duna. Centro, despara 2000 pés, ajustando a 019, autorizado na LS, aporte estabilizado, trip 5474. Duna 2000, na 3216, mantenha o perfil da saída. Mantém, 32 Romeu. A autoridade chama pro táxi. Solução 3805, para puxa acionamento na ponte 4. Ponte 4 vai aguardar o 3805. Aguarda. 2230, 69, 5 horas alternando Salvador. Autorizado táxi via parte principal, IG Alfa, ponte esperando 10, torre em 1895, QNH 1011, boa viagem. Obrigado, 1011, ponte espera 1895, é isso? Afirmativo. 3805 é coordenado a equipe de solo que após a passagem da Passaredo no Salão Retaguarda, tarifa de pushback é após táxi. Após Passaredo, puxa a célula e reporta, 3805. Escutar 3283, autorização Brasília 380. 3283, Brasília 360 nível, via piso 197. Decola pista 10, primeira curva direita, saída arbor, após voo elétrico. 11935 controle, 5445 transporte. 2085-3365, bota 3216. Posicionamento correto, é poste contra posicionamento. A linha decola da 1-0, vento 1-1-0 graus, com 1-0 nosso. A linha decola. A bordo, altímetro 1-0 no 1, livre táxi, chama para ingresso na 1-7. E o chora táxi para 3-2, vem depois. Dou 1-9. 964, desça para 2006, desde chama 09, autorizado chama LS, a parte estabilizada. 2000 com 10, 11, gol no 964, qual que é a distância para o tráfego que procede, sua instância? Agora 20 milhas. Ok. Está autorizado, dona, da presença, gol no 964. Autorizado, dona, obrigado. Prossiga mais, Juliette Romeu. Ciência, mais Juliette Romeu, mantém as condições visuais, ajuste uma 0-1-1. Utilizou 354-74. 354-74, complete sinal de Sami Torre, 11895. 3895-5474, obrigado. Falei 2230, decolado ao 52, controle 119-35, um gol. 354. Real 35474, final abaixo aí pra lua. 35474, livre pouso 90, vento 120 graus com 109, altímetro 109. Livre pouso 03. E aí, de alto, com a esperada 10 torre em 11895, QNH 1011, boa viagem. Ok, Tapinha Alfa, 71895, obrigado, bom rodagem. Juliette, prossiga. Tente, Eco Juliette, IDC 085, decola da 17, curva direita, inicialmente mil pés, distrito. Está liberação do controle? Controle em 11935, acione 0271. O Eco Juliette poderia confirmar as milhas? Salvador? 35.62, boa tarde, autorizada a chegada Golf. Voe a Lagoinhas da presente, desce para 4.000 pés, ajuste uma 0-1-1. Vamos 7, vento 120 graus, fono 0, nosso. Meia 5, fala sobre o seu, conforme Guarulhos. 5, agora distante. Mas escuta. Taxista 3283, 1110 a bordo, 4 horas e 15, alterna Ribeirão Preto. 4 horas e 15, Ribeirão Preto, poderia interromper o. 1110. 4474. Torre está 3805, ponte espera 10, pronto. Tá, 3805, mantém o ponte espera. Mantém. 3835, 10. Tô ativo, 101. Liga com Juliette. 964. Golo 964, completo sinal, semi-torre, 1895. Do controle de Salvador, Papa Romeo Whisky Bravo Whisky, decolado, curva na esquerda, pra série. Whisky Bravo Whisky, boa tarde, contato radar, suba para o nível 410, sai da bomba. Sim, senhor. Sensor 30410 na bomba, Whisky Bravo Whisky. Paulo 474. 474, vou prosseguir Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, Juliette, reporta para cruzar. Bate antes da Juliette, para ingresso. Torre, boa tarde, gol 1964, estabilizado na LS, passar travado. Boa tarde, 1964, livre pouso 1-0, vento no 50 graus com 1-0-9, altímetro 1-0-9. 1-0-9, livre pouso 1-0, gol 1964. Mike é com Juliette. Tu confirma ou responde aí com 5163. Estimativo, confirma o POB. 05 POB, assinamento e táxi, torre aí 1-1895, boa viagem. Autoridade, chama para o táxi. 490, confirma? Matrícula? Tente para Petrolina, agora distante para foto. 250, mais número 3 na aproximação. Juliette, pátio 3, 5474. Relativo, Juliette, parte 3, atende para o sinalizador. Sinalizador, 5474. Descendo 2000, reporta sinalizador LS, gol 9074. Prossiga, Victor C. Delta. Sente, Victor C. Delta, desça para o nível 080, chegada Bonf. Sente, está autorizado direto do LR, o Victor C. Delta. Livra direita, só 121 decimal 9. 219, gol 964. Preguiça 5626 tem condições de incrementar a velocidade? Afirmo, iniciando. Siga. Livrou a pista, na sua escuta. Fantástico, IAV Alfa, reportando em Tracê e Juliette. Alfa, Tracê e Juliette. Livre 5490, Petrolina, tá pronto? 3805, livre decolar da 10, vento 140 graus, como 09. Tá iniciando, 3205. 11935, controle, 5464, transponder. 13365. 2685, 13365. Obrigado, moço. Boa tarde, viu? Boa tarde. 3 ali, mantendo 0. Mantendo 0, tá 32, né? Código, que lógica, Golf, Bravo Uniforme, após direto, Pedro Lino. Código, copiou, que lógica, Golf, Bravo Uniforme, após Momo. Reporte para estacionamento. Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, gol 964. Nono, livre taxa para o ingresso. 3805, decolado ao 02, controle 119, decimal 35, um gol. 119-35, boa tarde, obrigado. Tá 3805, boa tarde, contato radar, sou da para nível 320, vou direto Ledo. Direto Ledo, obrigado, 3805. Salvador Guarulhos, Delta, 360 nível autorizado, via 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após Leda, Bridge. 11935, controle e 5474 transponder. Poxa, minha 315 para Guarulhos, conforme nível 360. Decola da 10, direita após saída da EL, Leda Bridge, na sequência, Hotel Zulu no meia, atual Bravo Hotel Zulu, direto Trive conforme. 1935 ao controle, aciona 5474. 315, regimento correto, push para push e acionamento. Tamarei, obrigado. Azul 41 no meio, boa tarde, autorizada a chegada Mário, desça para o nível 050, redução para 250 mais, número 4 na aproximação. Desça para o nível 050. Livre decolar da 10, vento 130 graus, como 119. Autorizado decolar, estão a 0, tá 3283. Decolada 05, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, vou ligar lá. Voa pra 3283. São 3283, boa tarde, contato Rabat, bafado nível 360, saída Abo. 360, saída Arbor, 3283. Controle, possibilidade de coordenar com o centro para o TAM 3805, voar direto bridge? Gente, aguarde. A sua escuta. Passarela 2230, chame centro Recife, 1260 e alterne 1288. Já recebeu a primária 260. E alterne 1288. 260-288, grato. Antena 080, vetor Kilo Delta. Trip 5626, redução para 200 mais, desça para 2000 pés, ajustuma 01, autorizado sinal IDS, porta estabilizado. Redução 200 mais, 1011, descida 2000, reportará estabilizado. Trip 5626. Controle Gol 9074, estabilizado IDS. Gol 9074, completo sinal de chama torre, 1895. 3895, obrigado. TAM 3805, autorizado direto bridge. Direto pra ele, obrigado. Elefa, o Fico. Autorizado Elefa, TAM 3283. Elefa, 3283, obrigado. No Gol 9074. Gente, 9074, livre pouso na 1-0, vento no 30 graus, com no 1-9, altímetro no 0 no 1. Livre pouso no 1-0, Gol 9074. Gente, plano de instrumento cancelado 1708, desça para 1500 pés, ajustuma 0 no 1, direto rotatória, Vita Kilo Delta, reporte rotatória visão com campo. Gol no 885, desça para 2000 pés, ajustuma 0 no 1, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, 1-0, 1-1, resposta estabilizada, entra aí, 1-0, voo no 885. Gente, não tem a posição alinhada. TAM 3805, chame centro Recife, 1251 e alterne 13395. 1251, alternando 13395, grato, TAM 3805. Azul 41, 16, desça para 3000 pés, ajustando 0 no 1, redução para 200 mais. Juliette, decolar da 1-7, atento a exterior de turbulência, vento no 2-0 graus com 9 nós. Já presente, aporte estabilizado, voo 1-8-8-5.

Barra Romeu Serra, Oscar Victor, boa tarde, autorizada chegada Mari, desça para o nível 060, redução para 2509. Controle, voo no 885, estabilizado, X-10. Voo no 885, completo final, Samu Torre, 1-1895. 2895, voo 1885. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 885. Passando o Itela. Gol no 885, aguarde pista livre. Olha, livre no 885. 9, poderia confirmar a dúvida? É, estamos no Pravé 08, nenhum, tem nenhuma viatura aqui. Gente. Solo, é o 35626, boa tarde, Branco. Tinha 62000, eu consegui enviar Alfa, reportagem da Juliette. Alfa vai reportar para Juliette, o Paixão 32 a frota? Para o táxi, o PLB 44, com, 3, com 4 horas e 30 de autonomia, alternando Serra Bravo, Alfa, Romeu, Aracaju. Boa tarde, mantenha as condições visuais, das últimas 011, via corredores, reporte rotatória visual com campo. Índia Alfa, no ponto de espera, torre em 118.95, muito obrigado, excelente tarde, 4 a 0. 32, Salvador Recife, 090 nível, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Conge em 11935, acione 0273 o transponder. Azul 41, no meio, completo sinal, semi torre, 11895. 1895, torre, azul 41. Mike Eco Juliette, informe de mato para pouso. 5626. 7, vai liberar o ingresso da aeronave. Qual seria a posição? Posição 4. 7. Vou colocar para a equação 1 aí. Está no depósito para cruzamento da 1028, que passou 32. Gente, 1835, único tráfego a informar. Agora nessa posição de 1017 milhas, um bravo novembro 2 papá, mantendo 1500 pés rumo ao nordeste. Frequência livre, Mike Eco Juliette. Quer confirmar a local de sobrevoo? Mike. Direita 1219, igual 85. Mike Eco Juliette. A novembro? Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. 4906. Passando externo, azul 41 no meio, aguardando o seu baixado para lá. Azul 41 no meio, livre pouso na 10, vento no 10 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 1. 0 no 1, azul 41 no meio. Baixou outra boa agora. Gente. Deu para entender a destino devido à frequência sobre modular. Mas a Juliette, informe visual com tráfego informado. Poderia confirmar a radial de distância de Salvador? No 164, desça para 2000 pés, posiciona 0 no 1, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. 2011, ILS, que aporte estabilizado, gol no 164. Vai ingressar na Juliette, através do 8 vai seguir o follow me da Infera até o portão 10. Ingressa na Juliette, no através do 8, segue o follow me até a posição 10, no 0, livre à direita, solo 121, decimal 9. 8219, obrigado, bom trabalho. 3490, ali, mantenha no 0. Guilherme Torre, 1895, Vitor Kilo Delta. Kilo Delta. Torre Salvador de Papatango, Vitor Kilo Delta. Gêmea. Papatango, Vitor Kilo Delta. Estamos agora a 3 milhas da rotatória, contato visual com aeródromo transferindo. Gente, ingresso na sinal no 7, é parte final de 3 milhas. É. Reportar. 3-2 3-5-4-9-0, ali, decola da 1-0, vento 1-4-0 graus com 9 nós. Alternativa e autonomia, 63-1-5, confirme. Galeão com 4-45. Autorizado táxi via Indy Alpha no ponto esperador 1-0, torre em 1-1-2-5, QNH 1-0, Lula, boa viagem. Indy Alpha, ponto esperador 395, 1-0, 1-1-6-3-1-5, boa tarde. Alfa Tango Tango, para barreiras, número 2, copy, aguarde. Pastor 3-2, vai seguir a aeronave da Avianca via Indy Alpha, ponto esperador 1-0, torre em 1-1-2-5, QNH 1-0, 1-1, boa viagem. 1-1-1, certo, gente. Confirma, era lá que chama o solo? Afirmo. Agora, distante. Estava vendo, só confirmando, seria a radial 2, 066, se afastando a 232. Talvez o carro meu 238 seria a radial de saída? Olhou no lado decimal 35, bom voo. Gente, a volta aguçando. O novembro de carro meu, Salvador, Salvador, com sobrevoo em Serra Novembro, Foxtrot Tango, mil pés, decola da 17, primeira curva à direita, corredor axé, 1-1-9-3-5, o controle, acione o transponder 0271. 4-9-0. 35-4-9-0, boa tarde, contato Radar, botar o nível 200, saída bom. 200, tá livre da restrição das 15 milhas, senhora 3000? Livre. Obrigado, então ascensão 200 livre, saída MOMO 5490. Nós vamos buscar o meu acionário 5421, 5421 não responde. Não confirme pessoas a bordo? Gente, o código se encontra? Verifico acionamento de táxi, torre em 1-1-8-9-5, acho que é o meu. Próxima Juliette, o azul 4116. Azul 116, ingresso na Juliette, para o portão 8. Juliette pro 8, azul 4116. Alfa Tango Tango, Salvador Barreiras, desejo decolar da 1-0, confirmando. Salvador Barreiras, uma centena ao nível, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbora após direto o destino. 1-1-9-3-5 o controle, 5-4-1-2 o transponder. É girado visual para 1-7. Sim, tomaremos para a torre. Beleza, 1-1-6-4. Gol 1-1-6-4, completo final de semi-torre, 1-1-8-9-5. Confirmando, 1-8-9-5? Afirmo. Obrigado, boa tarde. 0-6-3-1-5. Gente, assinamento táxi, torre 1-1-8-9-5, qual a função do calor? Ele passou 3-2, mantém o ponto de espera. Autorização para Recife, nível 350, informação 1. 042, Salvador Recife, prepare o Caracaju, número 2 para Copa. Certo. Romeu Lima para IRC 085, nível da prova? Para IRC 085, decola 17, primeira curva à direita, corredor axé, distrito mil pés até a liberação do controle, 11935 no controle Salvador e 5450 no transponder, o Romeu Lima. Gente. Ativo. Estabilizou o localizador, cabeceira 10. Boa tarde, Serraço Carvito, repartir externo. Serraço externo, senhor, gostaria de, se possível, circular e pousar na 17. Gente, repartir no externo para mudança de regra, será o número 2 para 17. E pode confirmar o vento, por favor? Fundo 4, 0 graus, com 10, nosso. Obrigado. 1164, livre pouso na 10, vento 1-4, 0 graus, com 9-9, altímetro 10 no 1. Ele pôs na 1-0, gol 1-1-64. Sente, Lima Papa Mike, mantém as condições visuais, posição 0 no 1. Sente, é parte final de 3 milhas. É porta nada, alto 3 milhas, vamos no 7, ótimo. Número 1600, 6315. 6315, controle 1-9, decimal 35, decolou a luz 2-6, bom voo. 1935, obrigado, controle. Da Leda. Canal 315, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, vou direto Leda. Obrigado, só me mantém 360, direto Leda, chanar 6315. Tipo, regras visuais 27, proa da rotatória, mantendo 2000 pés, é parte rotatória. Direto destino, Lima Papa Mike. Presente, direto destino, Lima Papa Mike, na vertical da rotatória. 3,5 na final da 1-7. Ok, então eu vou espichar aqui e só me avisa mais ou menos. Gente, temos aeronave na final da 1-7, então aumenta 3,5 milhas, o Serraço Carvito. Então seguinte, eu vou espichar um pouquinho aqui a perna do vento. Ah, tô visual com a mesma. Gente, segue a paz a mesma com o número 2 para 1-7, Serraço Carvito. Vamos seguir, Serraço Carvito. Passou 3-2 ali, mantém 1-0. Salvador 5490 tem condições de voar COG. COGBU, se autorizado, presente. Autorizado COGBU 5490. COGBU 5490. Controle, o Lima Papa Mike solicita mil pés. Confirme. Lima Papa Mike solicita mil pés até o destino. Inicialmente mantenha 500 pés do Lima Papa Mike. Inicial 500 pés, Lima Papa Mike. Posição 2,6, desça para 2.000 pés, posição na 0 no 1, autorizado final e lento, porto utilizado. Desça para 2.000 na 0 no 1, vai repetir o porto utilizado, né? 6.0. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge, 1.1935 controle e 5.426 no transfone. Autorizado mil pés, Lima Papa Mike. Autorizado mil pés, Lima Papa Mike. Confirmar para o solo novamente, o Pastor 01? Sim, fechando para o cruzamento. Só 3-2, ele decolar da 1-0, vento 1-3-0 graus, como 0 nosso. Vamos confirmar essa rota aqui ainda, nós recebemos uma outra diferente, ok? Já chamou pra cópia, o Olimpo 01. Capaz do pouso? Aero está. Gente. 4 vai seguir via Alfa e Porto Alegre para Juliette. Porto Alegre para Juliette, por favor. Romeu Oscar, Solos 30, livre à esquerda, vai ingressar na Quebec e aguardar para cruzar para o pátio 5. Tá normal, agora baixou e travou, o Celso tá vindo. Gente, aguarde pista livre. Aguarda. 32, decolado aos 31 no controle, 19 decimal 35, falou. 935, boa tarde. Oscar Vitor, livre pouso na 17, ventuno 30 graus, cono 09, altímetro no 09. Livre pouso, seu Oscar Vitor. Radar para o nível 090, voe direto Conde. Para 090, direto Conde, pastor 32. Enquanto mantém o ponto de espera, novembro Oscar Romeu. O 164 vai ingressar na Juliette, no através do 8 vai seguir o follow até o portão 11. O 164. Pronto, Salvador Galeão, 260 nível, via UP 50, direto para Porto Seguro, após UP Novembro 857 e voe conforme a rota. Mensal da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, direto Porto Seguro, 1935 controle, 542.000 transponder. Correto, Olipo, pode escutar. Meu Romeu Lima. Atenta ao helicóptero decolando, após o mesmo, o livre ingresso é patinado e pronto. 251-3395 Recife, 6305, boa tarde. Romeu, fora do solo 34, controle 19, decimal 35, um voo. Abraço, 1935. Alfa Tango Tango, pronto para ingresso? Gente, Alfa Tango Tango vai ingressar na pista, táxi via pista até a 35, lá livra na Lima e chama solo 21, decimal 9. 019, ingressando no Axé. No momento vai acender para 1000 pés, mantendo a chance. A aeronave à frente, livre o cruzamento, a parte livrando. Chegando a Oscar Romeu, informe eu.